Nosso tema dessa noite, então, é vivendo com sabedoria. A gente, às vezes, acha que viver com sabedoria é ser esperto, né? É se dar bem, é, dentro de uma visão material, é alcançar o sucesso. E, às vezes, nesse mundo ou nessa sociedade em que a gente vive, sociedade tão competitiva, a gente, às vezes, passa por cima de valores que são mais importantes. A gente, às vezes, faz coisas para alcançar objetivos e acha que o alcance dos objetivos, eles isentam aquilo que foi feito. Muitas vezes a gente leva muito tempo para se dar conta de que não é bem assim, de que não precisava. Então, o que a gente tenta é tentar entender, compreender, antes que chegue lá na frente e perceba. A gente tem que tentar, nesse momento, fazer algumas reflexões, e todas elas são individuais, sobre aquilo que nós estamos produzindo, se nós estamos vivendo com sabedoria, que esse é o nosso título, né? E a gente vai perceber que viver com sabedoria é simples. Simples no conceito, difícil na aplicação. Simples no conceito porque sábio, ou quem age com sabedoria, a gente tem uma visão de alguém que tem um conhecimento vasto. Alguém que tem, por exemplo, tenha lido centenas de livros, que saiba dar opiniões, mas não é isso. Ou até pode ser isso, mas não é isso. Porque não é a teoria que demonstra essa sabedoria, é a prática. A definição dessa sabedoria, ela pode ser dita que é sensatez. Ser sensato é agir com bom senso. A gente sabe o que é bom senso. É aquele equilíbrio no que se faz ou no que se fala, com o que é real. Não pode ser nada ilusório, senão não se sustenta. É prudência, ser prudente. Interessante o sinônimo de prudência para sabedoria. Ser prudente. Então, às vezes a gente é muito afoito, a gente quer ser muito rápido, a gente não tem ainda a forma de trilhar, mas a gente quer sair correndo. E às vezes não dá certo, né? Mas como eu disse, é muito individual essa reflexão que a gente tem que fazer. Porque a gente vai se perguntar, como é que são as minhas ações? Tanto com relação a mim mesmo, quanto com relação aos outros, com o mundo, o que eu estou jogando para fora. E a gente vai perceber que as coisas realmente são simples, mas que ainda para a gente aplicar elas verdadeiramente, ainda é um pouco difícil. Porque nessa simplicidade, dessas ações com direção a mim mesmo, será que eu consigo agir com sabedoria nas coisas pequenas do meu dia a dia? Na questão da alimentação, que a gente fala bastante, e que a gente se alimenta mal, fazendo um apanhado geral, né? A gente se alimenta mal e em fruto disso, muitas vezes surgem doenças e a gente atribui as doenças à alimentação. Só que na verdade é algo anterior a isso. São as nossas vontades, os nossos desejos que nos levam a essas práticas e acabam gerando problemas. Então é uma coisa tão simples que a gente faz todo dia, que é se alimentar, às vezes, de forma errada. Os cuidados físicos, porque o instrumento do nosso espírito, ou nós somos espíritos e o nosso instrumento encarnado é o corpo, ele precisa de cuidados. Cuidados simples. Higiene, exercício, trabalho, simples. Cuidados mentais, porque a gente nesse corre-corre, a gente às vezes está recebendo muita informação e não está processando elas. Elas estão ficando como se fosse uma nuvem em volta da nossa cabeça. O nosso mental está ficando sobrecarregado. A gente fala há muito tempo de estresse, que a gente não consegue parar, que a gente não tem tempo, mas são decisões nossas. A questão emocional, que a gente também vive como se fosse uma montanha russa, feliz, triste, ansioso, depressivo, e a gente está produzindo essas emoções e está descarregando no nosso corpo físico também substâncias através desse sobe e desce. Então a gente vai vendo que nessas coisas simples e básicas, que talvez a gente não esteja conseguindo viver com sabedoria. Como eu disse, individual. Talvez a gente esteja conseguindo, né? Ou talvez não. E nas questões externas, falei só voltadas especificamente a mim, mas nas questões externas, como é que eu me comporto no meio em que eu vivo? Nós temos a questão do trânsito, que é interessante a gente analisar como a gente se comporta no trânsito. Se a gente respeita as leis de trânsito, ou se a gente quer sempre dar um jeito particular. Às vezes não é nem o respeito propriamente dito, às vezes é o próprio excesso de velocidade que a gente coloca e coloca em risco a nossa encarnação. Ou cria problemas que a gente não queria. Como é que a gente se comporta diante das opiniões contrárias, daquilo que é diferente? A questão dos preconceitos. Eu tenho os meus conceitos. Como é que eu me comporto perante conceitos diferentes dos meus? Eu aceito? Eu estou aberto? Eu respeito? Porque talvez a outra pessoa não vá mudar por causa disso. É bem provável que não. Mas nesse enfrentamento que eu estou causando, eu estou criando para mim um problema nessa não aceitação, porque muitas vezes a gente fica carregando um ódio, porque tal pessoa é de tal jeito, e a gente não vai mudar ele, mas a gente vai mudar a gente. A gente vai mudar essa estrutura, esse equilíbrio que a gente precisa. Então, os contrários, os diferentes, como eu encaro? Como é que eu encaro uma ofensa que vem direcionada a mim? Uma agressão, como é que eu reajo? É difícil, né? Na verdade é muito fácil a gente falar. O difícil é a gente, no momento, agir de forma diferente. Só que isso tudo são construções. Para a gente agir de forma diferente é uma construção que às vezes leva algum tempo para a gente fazer. E ela começa no campo mental. Eu tenho que começar a estruturar mentalmente o desejo de mudar ou a percepção de que eu estou errado da forma como eu estou agindo. Porque a partir daí, começa a coisa a caminhar. Porque senão a gente só responde, e a gente só responde com o que a gente tem, com o que a gente costumeiramente é. E nós precisamos ser diferentes. Então, parece que dentro do que eu estou falando, a gente não está sendo muito sábio na nossa vida. Mas são apenas exemplos. Existem os exemplos positivos de coisas que a gente vem fazendo acertadamente. Mas, continuando, o que são as dificuldades ou os sofrimentos que a vida apresenta? Tem gente que diz assim, a vida é difícil, a vida é sofrida, a vida é dura. Tem gente que tem esse conceito sobre a vida. E aí o outro diz completamente diferente, a vida é boa, a vida é ótima, e a vida é. Então, como é que pode ser diferente para um e para outro, né? Esse mecanismo, essas experiências que a gente vai colhendo, na verdade, a gente pode dizer que o Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Quais são os objetivos de uma encarnação ou das encarnações. Na verdade, a gente vai passando por diversas fases, diversas situações para poder aprender com elas. Muitas vezes eu tenho dificuldade com algo que eu não conheço. É simplesmente isso. No momento em que eu passo a me esforçar para entender aquilo, essa dificuldade ela vai desaparecendo. Então a dificuldade pode ser Isso, mas muito também, ela surge da nossa imperfeição, daquilo que a gente faz errado. Então, no momento em que eu tenho aquela possibilidade e eu não quero, eu quero deixá-la como está, ou eu quero resistir àquilo, aquele avanço, aquela mudança, eu estou criando para mim um problema. E aquilo continua comigo. Então, as nossas imperfeições impõem algumas dificuldades que devem ser novamente por nós experienciadas. A gente revê novas situações, porém antigas, e através desse processo a gente aprende, a gente tem a possibilidade de refazer, de reabilitar a nós mesmos. Porque senão seria muito triste, né? Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer, errássemos e não tivéssemos mais a chance de corrigir, de acertar. Mas a gente tem todo dia uma nova chance. Todo dia a gente pode ir lá para quem a gente teve um problema no dia anterior, uma briga que seja, ir lá e dizer, olha, eu estava errado. Ou se a gente acha que não estava errado, vai lá e mesmo assim tenta amenizar a situação. Pede desculpas. Diz que se excedeu, que falou o que não devia. São possibilidades que todos os dias a gente tem. Que mais? Por que nós relutamos tanto em aceitar as coisas como elas são? A gente gostaria, principalmente, que as pessoas se adequassem a nós. Talvez seja o nosso maior problema, porque a gente olha muito para fora, né? A gente não costuma olhar para dentro. A gente quer que o mundo se modifique para que seja agradável para a gente. Mas, na verdade, somos nós que temos que nos modificar para poder simplesmente aceitar, respeitar a opinião e aceitar como ela é. Talvez seja a grande virada na nossa vida, no sentido desses sofrimentos, dessas dificuldades, poder simplesmente ser mais leve com a vida. Poder perceber, como eu dei as opiniões antes, a beleza que a vida nos disponibiliza, que ela nos apresenta, e não só a dificuldade, a coisa difícil, mas a coisa bonita. E ela existe. É questão de visão, de ponto de vista, de querer enxergar a coisa boa. E ela existe. Para finalizar, viver com sabedoria, a gente poderia sintetizar, é responder de forma inteligente aos desafios do contexto do dia a dia. Responder de forma inteligente. Então, aquilo que eu percebo, muitas vezes não são coisas que vêm, são simplesmente coisas que a gente percebe. Mas quando a gente olha, a gente já cria uma ideia sobre aquilo, muitas vezes um rótulo, um adjetivo, a gente já taxa. Então, muitas vezes desfazer isso, desfazer aquele rótulo negativo que a gente impõe sobre principalmente pessoas, desfazer isso, ter mais caridade, usar o exemplo de Jesus representado aqui nesse quadro. Porque se a gente pegar o Evangelho, a gente vai ver que tudo o que ele nos diz é de acordo com essa orientação. Agir com inteligência perante todos os desafios. Aquilo que nos desafia é aquilo que precisa que nós tenhamos uma resposta diferente. Por isso que é um desafio. No momento em que aquilo bater e encontrar um eco em nós, já está por nós identificado e compreendido. Esses são os nossos desafios. Essa é a nossa oportunidade de aprender e tornar a nossa vida mais proveitosa, mais sábia mesmo.